Projeto X Podcast. Sem rade no story, dai te a demo na samba o e tsuzukete. Ninguém da new world. Imagine no world. Where tomorrow brings a new game. Start to learn the pain is game. Ready for it. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um podcast bem especial, podcast número 250, aê, uhul, oh yeah. Já é mais podcasts do que a primeira geração de Pokémon. É verdade. Pra comemorarmos esse número bem expressivo, hoje iremos falar de um estúdio que a galera da staff adora. Vamos falar da Madhouse. Aê, anime. Uhul. Yes, aqui é o Seiji, Madhouse, eu te adoro, sua linda. Aqui é o Jin, vamos falar da Valve, não, da Madhouse. Os dois não passam do 2. Olha só, sacanagem. Nunca chega na terceira temporada, cara. Demora, demora anos. Overlord tá aí pra provar o contrário. Hajime no Ippo também. Aqui é o Ether e eu não tenho uma frase legal pra dizer hoje. E aqui é o animador Rods e a Madhouse é muito legal. Tá melhor que a sua, Ether. Só porque ela fez Hajime no Ippo, né, o Rods? Só por isso já ganha pontos. Nada, hoje eu tô imparcial. É, quero ver sua lista agora. Moleque isento, né? Vamos ver. Bom, então falando um pouco da história da Madhouse, né, que assim, a Madhouse, ela foi fundada em 1972 por 4 ex-animadores da Mushi Production. A Mushi Production que fazia o Astro Boy, Preciso Cavaleiro, Kimbo Leão Branco, Ashita no Joe, etc. E essas 4 pessoas são o Masao Maruyama, o Osamu Dezaki, o Rintaro e o Yoshiaki Kawajiri. Só pra falar quem é cada um deles. O Masao Maruyama, ele agora tem 77 anos e ele ficou na Madhouse até 2011. Eu digo depois, até 2011 deve ter tido por causa de uma mudança de ações, né, que deve ter mudado, ele deve ter saído. Ou às vezes ele só queria descansar, né, gente? Não, ele descansou entre aspas, porque depois ele criou um novo estúdio, o Estúdio Mappa. O Estúdio Mappa, que vem de Maruyama Animation Produce Project Association. Depois que saiu em 2011, mesmo ele criou a Mappa. E só que em 2016 ele saiu da Mappa e aí criou um outro estúdio, o Estúdio M2. Ou seja, ele quer continuar fazendo mais estúdios. É, quer continuar dando mais estúdios foda pro Japão, né? Continuar fazendo animação. Tem o Osamu Dezaki, que ele é um animador conceituado, muito referenciado, que ele dirigiu Ashita no Joe no começo, Ace One Eye, vários especiais de Lupin Tanzei, só que ele morreu de câncer no pulmão em 2011, com 67 anos. Mesmo assim, ele é muito referenciado pelos animadores na sua época, só usa muita referência dos trabalhos dele. Tem o, como eu falei, outro tem o Rintaro, né, de 77 anos, ele é um pseudônimo do Shigeyuki Hayashi, que ele é um diretor freelancer e ganhou vários prêmios, por exemplo, com Metrópole, e ajudou a fundar a Japan Animation Creators Association, grande associação, né, de animadores japoneses. E por fim, o último dos fundadores, Yoshiaki Kawajiri, de 67 anos, que dirigiu na sua criação o Wicked City, ajudou a criar o Ninja Scroll, grande anime na época, e dirigiu um segmento do Animatrix também, né? Mais lembrado que o Ninja Scroll e o Wicked City. Sim. Né? Esses são os 4 fundadores da Madhouse. E aí, uma curiosidade legal, assim, né, é, de acordo aí com o Moriyama, né, o nome da empresa, né, Madhouse, né, a Casa Louca, ele é copiado de um nome de uma loja lá de Shiba, né, do Japão, né, a loja era chamada Matsudo House, né, e aí uma coisa tá muito próxima da outra, né. Cara, você imagina, se eu pego sua loja favorita e eu crio o nome de uma empresa pra isso. Da hora, qual que seria de vocês, hein? Fica a pergunta, questionamento. Eu não sei. Olha, não saberia dizer. Mas aí, uma coisa legal também, né, que boatos dizem que o nome também, né, ele vem do Maruyama e do Dezaki, né, por isso MAD, né, Maruyama and Dezaki, né, e é pra fechar, assim, esses dados, assim, mais iniciais, né, a primeira sede da empresa ficava em uma antiga pista de boliche, né, a Sagaia Bowl, né, ela foi redecorada com cores do Rintaro pra parecer como um jardim de infância e tal, então tem toda uma ambientação, né. O pessoal tava querendo criar, né, naquela época, de criar um estúdio de animação legal, eles tinham saído da Mushi Production, que fazia um monte de coisa importante do Tezuka. E aí vamos criar um novo estúdio. Estou satisfeito com o que aconteceu na Mushi Production. Vamos criar o nosso próprio estúdio grande, épico. E acabou sendo um estúdio bastante épico, né? Sim, sim. Pô, eles tinham uma pista de boliche, velho. Tem estúdio mais épico que esse? Eu acho que eles ficavam animando em cima das canaletas, assim, sabe? Colocavam os negócios lá, tava nas canaletas. Eles podiam ter feito um anime de boliche, né? Ia ser... E aí, só pra situar vocês aí, galera, que estão escutando, qual que é a nossa ideia? Que a gente fez essa introduçãozinha, né? Passou um pouquinho pelos criadores. A ideia é falar de toda a cronologia, então, da Madhouse, né? Falar um pouquinho das participações delas aí durante as últimas décadas, né? E aí, por fim, a gente aproveitar, né, que esse estúdio tem uma marca tão forte, né, nas animações, a gente vai discutir isso logo mais, né, e aí seguir então com uma recomendação, né, de animes, né, feitos por a gente, assim, do que a gente acha mais divertido, do que a gente gostaria de recomendar aí dentro do estúdio, né, então vai ser mais ou menos assim o formato do podcast. Então, como o Rods falou, nós vamos falar um pouco da cronologia da Madhouse. É um estúdio antigo que teve, assim, como primeira grande marca na década de 70, onde ela, além de cooperar na produção de animes da Toei Company, como Dakyu Mario Gaiking e Jeter's Mars, ela fez trabalhos cooperativos com a Tokyo Movie, como Ace no Nerai, Gamba no Boken, Ienakiko, Takarajima e outros. Esses animes, né, impossíveis graças à combinação do Osamu Dezaki e Suginakai, que era o diretor de animação da Tokyo Movie. Tem que pensar assim, tá início, né, um estúdio novo, década de 70. A década de 70 é bem comecinho, né? Então você tem que fazer esses trabalhos pequenos, na verdade, de cooperação. Sim, mas pra começar a ganhar mais um nome, né? Até porque depois, já na década de 80, começou a aumentar um pouco mais o que consegue produzir, né? O fato legal também é pela qualidade, né, dos fundadores, né? A gente comentou, o Seiji comentou lá em cima, né, que muito da galera que iniciou, né, o estúdio, eles tinham experiências fortes, né, com animes fortes dessa época aí, que inclusive era de surgimento, né? Então, esses caras aí trabalharam em grandes clássicos, né, que não viraram clássicos à toa, né? Tem toda uma qualidade de roteiro, de produção, né, de, enfim, de execução, de tudo, né? E aí esses nomes aí estavam galgando esse início de estúdio, né? Como qualquer começo de empresa. Sim, sim. E tanto que no começo da década de 80, eles passaram a se focar muito pra cinema. Cinemas e OVAs, né? Cinema produzido pela Kadokawa Shoten e OVAs, no qual o Rintaro, ele supervisionou. Então, se você for ver toda a lista de trabalhos da Madhouse da década de 80, você não vai ver séries de TV. Você vai ver filmes e OVAs. É isso mesmo, cara. É uma curiosidade, quando eu tava dando uma estudadinha pra pauta também, eu achei um vídeo lá no YouTube, assim, de um cara que compilou a evolução das openings da Madhouse. E aí, acho que chegava, assim, nessa década de 80, às vezes algumas coisinhas, assim, mais pro comecinho de 90, ele falava, né, que eles, como eles focaram muito nos filmes, eles não tinham muitos animes e, por consequência, não tinha openings, né, que era a proposta lá do vídeo, tá? Foi só em 1989 que a Madhouse voltou a produzir anime para a TV, com um anime chamado Iwawara. Nunca vi esse aí. Também não conheço. Alguém já chegou a ver? Eu não. Ah, cara, não. Tipo, você não consegue nem achar pra baixar na internet. E aí, então, pulando pros anos 90 aí, né, mais próximo aí da nossa realidade, né, então em 91 a Madhouse, ela fez uma parceria exclusiva com um estúdio coreano chamado Dr. Movie, e aí futuramente aí ela virou investidor, né, desse estúdio e tal, né, então ela começava a melhorar seu nome, né, a ter mais força e tal, né, e aí uma consequência importante dos anos 90 pra Madhouse aí, né, principalmente graças ao sucesso, né, que Cardcaptor Sakura, né, Sakura Cardcaptor aqui no Brasil teve, em 1998 a Madhouse ganhou a visibilidade com o público geral, né, então principalmente aí o público feminino, né, que tava mais ligado aí com essa obra, né, e também com outros futuros trabalhos que a Madhouse foi fazendo já junto com a Clamp e tal, né, que valoriza muito esse público. E aí, ainda em 1998, né, que foi um grande ano aí pra Madhouse, ela também estreou o primeiro filme anime, né, produzido em colaboração com o Satoshi Kon, que a gente já comentou aqui, né, que é, pô, um nome importantíssimo pra animação japonesa, e aí o filme que eles fizeram juntos aí, né, de estreia foi o Perfect Blue, né, clássico também, né. Inclusive tem cast sobre o Satoshi Kon. Fica a dica aí. Esse ano 98, eu acho que é meio importante demais pra Madhouse, né? Sim. Uhum. Ela fez coisas antes, sim, mas eu acho que 98, eu pessoalmente acho que é um ano importante demais, né? O Sakura Card Captors, né? Cara, ele botou um mapa de qualidade, né, pessoal? Porra, que anime é esse? Que tem grande qualidade de animação, roteiro, de músicas e pra todos os públicos, no fim das contas, né? Não, isso, exatamente, né? Apesar de a gente ter falado do sucesso feminino, mas ele era pra todo mundo, né? Todo mundo. Claro, claro. Ainda põe junto também o ano com Perfect Blue, o filme do Satoshi Kon, que botou ele no mapa também. Cara, então, imagina essa combinação desses dois, duas produções, né? Exato. Cardcaptor Sakura, eu não vou lembrar quando ele começou a ser exibido no Brasil. É por aí, aí, 98, 99. Então, foi um dos primeiros animes que eu acompanhei. Foi um dos primeiros animes que eu consegui acompanhar. Eu lembro muito bem disso, porque os outros, assim, já eram mais antigos, e quando eu comecei a ter consciência de acompanhar os negócios, eu já tava meio que no meio, mas Sakura foi um dos meus animes favoritos por muitos e muitos e muitos anos. Antes de eu começar a realmente a baixar e não ver mais só na televisão, né? Na época eu tinha Cartoon e tal. Eu confesso que a Sakura foi um dos primeiros da Madhouse que eu ouvi falar o nome do estúdio. Madhouse. Opa, vamos saber, que estúdio é esse? Na época acho que eu nem sabia que era estúdio de anime. Uma das coisas que vale pontuar, até que reflete todo o detalhe e trabalho bem feito do Sakura Card Captors, é que tem uma coisa que é difícil ver até hoje em anime, que é o fato dos protagonistas trocarem de roupas. Sim. Relativamente com bastante frequência. Pois é. Cada transformação da Sakura, ela tá com uma roupa diferente, né? Cada invocação de carta. Não é nem isso, é porque assim, quando você tem um personagem que tem uma única roupa, você consegue reutilizar animações que você já tinha antes, entendeu? Isso. E você pega lá, o boneco levantando o braço. Pô, se eu já tenho uma animação com o boneco levantando o braço como eu quero de outro episódio, e ele tá com a mesma roupa, você pode reaproveitar. Se ele tá com uma roupa diferente, não dá pra reaproveitar, você tem que fazer de novo do zero. Legal, bem observado. Então, tipo, isso mostra todo o trabalho por trás. Também mostra porque que em anime os bonecos não trocam de roupa. Claro. É, faz sentido. A dos animadores. É, até uma produção também, né, aqueles cartoons antigos, né, que aproveitavam o cenário, sim, né, sim. A gente vê aquele negócio bem estaticão, né, bem lembrado. E aí, dando um pulo, assim, pra fechar, né, assim, mais as curiosidades assim, cronológicas, né? Na década, então, de 2000 pra frente, né? Falando um pouquinho aí da Madhouse. Então, principalmente aí na década de 2000, a Madhouse lançou uma das principais obras aí do Satoshi Kon, né? Então, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paprika, Paranoia. A gente, né, então, firmou essa parceria aí com esse diretor aí de, pô, excelência de novo, né? Tem cast aí pra quem tá curioso de saber, né? A visão desse cara aí. E o Dream Machine, né? Foi deixado incompleto aí com a morte de diretor, né? Que seria o último filme e tal. Isso. Esse daí tá incompleto porque não acharam outro diretor competente pra poder seguir esse anime, né? Então a Madhouse tá com esse projeto na gaveta. Olha que loucura, né? É verdade, assim, um diretor competente deve ter. O problema é que ninguém quer, porque ele lá no Japão ele virou um grande nome. Virou tão grande que aqui no Ocidente ele chegou a ser conhecido, pra você ter ideia. Sim. Então ninguém quer pegar um projeto desse, sabe? É complicado. Por enquanto ele tá lá na gaveta da Madhouse. Outro fato aí legal, né? Ainda na década aí de 2000 então, né? Madhouse, ela também fez uma parceria com outra pessoa importante, né? Ela ajudou a produzir alguns filmes aí do Mamoru Hosoda, né? E aí dessa parceria surgiu coisas como Tokyo Wo Kakeru Shoujo, Summer Wars, que foi um sucesso aí na época, né? Forte, né? E Wolf Children, que também foi bem importante aí, né? O Mamoru Hosoda também tem podcast nosso que a gente fez dele. Opa, boa! Dá uma procurada aí. Sim, lá a gente fala um pouco mais a fundo do Tokyo Wo Kakeru Shoujo, Summer Wars e Wolf Children. Todos os links na postagem. Só lembrar que a gente falou naquele podcast que o Mamoru Hosoda usou a Madhouse como base, uhum, pra produzir o Tokyo Kakeru Shoujo Summer Wars. Aí quando ele teve seu próprio estúdio, ele coproduziu junto com a Madhouse o Wolf Children. E os próximos filmes dele, ele faz pro estúdio dele, tá? Sem a Madhouse. Ou se eu pudesse me apoiar na Madhouse pra fazer coisas assim, por que não, né? É, obrigado Madhouse, agora eu tenho meu estúdio, vou seguir em frente. E aí, continuando aí então a cronologia, em fevereiro de 2004 a Madhouse, ela se tornou subsidiária da Index Corporation, né? Que é uma empresa de tecnologia de informação e comunicação, né? Então só mostra assim que, mais que a produção, né, ela tá preocupada aí com a base, né, e acho que essa parceria, assim, essa preocupação que traz a qualidade que a gente já vai discutir aqui, né, da maioria das obras deles. Em 2011, a Madhouse se tornou subsidiária da Nippon Television, né, a NTV, que, de novo, tá ligado com o ramo delas, né, e aí uma coisa legal aí, a NTV gastou quase R$1 bilhão, né, aproximadamente, então, US$12,4 milhões, e adquiriu 84,5% da Madhouse. E aí, em 2014, né, a NTV, ela comprou o restante das ações da Index Corporation e agora é dona de 95% da Madhouse, né? Ou seja, tá basicamente aí comandando, né, o estúdio, né? É aquela coisa, né? Eles compram, mas em vez de eles darem qualquer pitaco em cima, né? É aquela coisa só. Vocês façam o que vocês fazem de melhor. A gente aqui só vai ficar pegando os lucros. É só pra garantir que vocês tenham dinheiro. E, embora eu acho que foi por causa dessa compra que o Masao Maruyama, ele acabou saindo da Madhouse em 2011. Eu acho que não deram, sei lá, eu acho que ele queria mais liberdade, ou ele não tava conformado. Tô só especulando coisas, tá? Mas foi aquela coincidência. A Madhouse foi comprada e o cara saiu. Uhum. Sei lá. Acho que ele não tava conformado com a situação, queria fazer outras coisas, não sei. E aí uma coisa legal então, pessoal, antes da gente fechar sobre estúdio e tal, né? Nós trouxemos aqui uma lista, né, de alguns animes aí produzidos, né, pela Madhouse, divididos aí em períodos de tempo, né? Então a gente vai passar por alguns deles aqui pra vocês irem lembrando, né, a participação dela aí no mercado da animação. Animes que eu acho que dá pra gente falar, assim, só pra você ouvinte que não manja de estúdio se localizar, que eu acho que você já deve ter pelo menos falado, né? Em pré-2000, antes do ano 2000, ó, dá pra falar que teve Digicharat, que passou no falecido Animax. Sim. Né? Em português. Obviamente, Sakura Card Captors. Isso. Não podemos esquecer. Trigun, que virou modinha um tempo atrás. Clássico. Clássico. Trigun, clássico. DNA ao quadrado, que também teve animação pela Animax vindo pra cá. Muito tempo depois, mas teve. Tem esse Pet Shop of Horrors também, passou na Animax. É Alva de Terror, legal, eu gosto. Super Doll Lika-chan, que passava no Cartoon Nectar um pouco depois de Sakura Card Captors. Qualquer coisa. Acho que Beyblade, a primeira série, era deles também. A primeira série do Beyblade era também. E aí, pulando então, né, desse pré-2000 aí pra agora os mais recentes, né, de 2000 e 2005, né, a gente tem algumas curiosidades legais também. Então, o que que tem de destaque aqui? Sakura Wars, 2000. Sakura Wars, da Cartoon Network, eu lembro. Galaxy Angel também passou na Animax, pelo que eu lembro. Hajime no Ippo, The Fighting, né, tô aqui pra isso, do 2000 a 2002, né, o anime de boxe aí. Coisas da Clamps também, X, Shobits estão ali. Outro que também passou no Animax, era Pitatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat que era o Panyo Panyo de Xará, se não me engano. Passou. Tem o Ninja Scroll, cara, porra, Ninja Scroll clássico. A série, né, que vinha do filme, né, isso já, o filme foi da Madhouse, né, inclusive, né. Uhum. Além disso, a gente tem que colocar aqui alguns que são simplesmente excelentes, como Beck. Ótimo. Uhum. Paradise Kiss. Opa, ótimo. Que os dois são assim. Estilo 100%. Estilo 100%. As coisas do Satoshi Kon, obviamente, uhum. Que a gente até chegou a comentar no outro podcast, como Paraná Gente. Outro anime que também que meio que se popularizou um pouco com a do anime, né? É o mangá, que era o Tenjo Teng. Ah, legal, de lutinha. Que ficou relativamente popular na época por causa disso. Sim, 2004. É, praticamente eu adorava bastante. E entrando no, de 2006 a 2010, tem alguns títulos aqui também muito interessantes. Acho que esse aqui foi na época que eu mais vi, né? Eu mais cheguei a ver, assim, mais coisa da Madhouse, como Kiba, foi um dos animes que... Kiba é um anime muito complicado de se gostar, cara. Ele é muito lento. Eu gosto. Eu gosto, mas ele é muito lento. É muito lento. Ele é aquela coisa, você tem que realmente estar muito investido na história pra você ficar nele, mas tudo bem. Além disso, tem Strong Pair Panic, que eu lembro que fez sucesso aqui no Brasil em algum momento. Nana, que é Nana, né? Importante. Puta que pariu. A autora até teve que, por pedido do governo, ela teve que fazer uma das personagens parar de fumar porque tava influenciando as adolescentes japonesas. É nesse nível que Nana chegou lá. Em 2006, 2007, aí tem o expoente aí dos animes, né? Death Note, que meu, quem, né? Overrated. Mas aí tem outros legais aí, Black Lagoon de 2006, Claymore de 2007, né? A série clássica, né? Teve participações aí com Devil May Cry. Sim, que foi extremamente controverso na época entre o pessoal que gostava. Vamos ignorar esse anime? Vamos ignorar esse anime? Kaiba em 2008. One Out. Kobato. Kobato, oh, legal. Hajime no Ippo New Challenger. Depois de 6 anos, volta o Hajime no Ippo. Ah, bem lembrado. É, mas é aquilo, né? Infelizmente, nenhum estúdio é infalível. Porque, por exemplo, eles têm Charles Reed aqui, que isso é muito ruim. É uma porcaria. Não, eu ia falar isso. É, Charles Reed, que é um anime... Eu não consegui gostar, apesar de eu ter visto ele. Eu achei ele muito... Quem que gostou de Charles Reed? Pelo amor de Deus, ninguém gosta desse anime. Não, ninguém gostou de Charles Reed. Não, eu não gostei. Eu assisti. Eu não gostei, eu achei muito estranho. Até pra mim. E falando de coisas estranhas, tem esse anime também que eles lançaram em 2009, que é o Needless. E na minha opinião, é um dos animes de luta assim, mais legais que tem. Ele só é muito divertido. Ele é muito divertido. Uma pena que eles nunca adaptaram a série até o final, né? Eu lembro desse Needless assim que me lembrava muito Gurren Lagann, né? Fazer Gurren Lagann ser pra frente. É um dos motivos pelo qual eu gostava muito do Needless. Ele tinha bem esse estilo do Gurren Lagann, essa coisa meio exagerada. Assim. E aí, pulando aí na cronologia, então, 2010 pra frente, né? O que a gente tem de legal aí? Tem dois animes muito fodas, cara, em 2010. O Rainbow e da Tamiya Galaxy. Isso, acho que dá pra falar que é, acho que é esse período, assim, que ela, acho que talvez tenha uma quantidade maior, assim, de qualidade, né, acho que em cima do, fora do que é clássico, assim, mas acho que ela ser reconhecida mais por qualidade mesmo. Eu lembro muito ainda da comunidade aqui, principalmente brasileira, né, ovacionar a Madhouse por isso, né, pela qualidade que trazia, né. Óbvio, né, a história original, né, tá na mão do material, né, que eles estão pegando, né, e óbvio, a escolha deles é usar ou não, né, mas a execução, né, também, né, a abertura, a produção visual, né, a execução das animações, né, tudo tá muito bem, né, com essas obras, né, e aí que nem o Seiji comentou aí, né, abriu com uma obra bem legal aí, né, ou seja, o Rainbow, né, de 2010. Tem podcast aqui do Rainbow. Ah, bem lembrado, tá, link na postagem. Aí tem iniciativas boas, assim, o High School of the Dead, apesar do anime, assim, não é bom. Se diferenciado, mas de novo, a gente tá falando aqui de qualidade de animação, né, então bombou na época, né, então... Eu só quero lembrar uma coisa pra vocês do High School of the Dead, o Rods, as balas mais rápidas que o Pain. É, cara, esse tipo de pérola, né? A gente pegou e, mano, você lembra? A gente tava na casa do Hideki, a gente pegou e botou isso só pra... Você lembra disso? Me lembro, velho. A gente, mano, não pode. Caralho. Como que fizeram isso, né? Caralho. Só pra quem tá ouvindo e que já ouviu falar de High School of the Dead e gosta de High School of the Dead, tem más notícias, mas ele nunca vai terminar, porque o autor, se não me engano, ele morreu. Então eles nunca vão... Então não tem continuação à história. Coisas legais, então, aí desse período aí. Teve uma parceria com a Marvel, né? Então eles fizeram a iniciativa Marvel Anime, que durou de 2010 a 2011, acho. Legal, Hot, você tá sendo bonzinho, hein, cara? É, não, foi bem mais ou menos, na verdade. Foi ruim pra caramba. Não, a parceria foi legal, resultado não. Isso, o resultado não. A iniciativa foi boa, acho que é esse que é o porém aí, né? O que a gente teve aí não foi tão legal, né? Teve, acho que Homem de Ferro... Que foi legal, ó, foi, ó, Hunter x Hunter, Chihaya Furu... Hunter x Hunter, Chihaya Furu... Novo Hajime no Ippo, Ace of Diamond, No Game No Life, porra. No Game No Life. É, o No Game No Life, ele não é tão bom assim, mas é brasileiro, né? Teoricamente. Tem um que o pessoal não gosta muito, mas eu sou muito fã até hoje, que é o The Irregular at the Magic High School. Alma Roca. Eu gosto da Roca. Alma Roca Cocô no Retorcei. Eu adoro o anime. Eu gosto também desse anime. Adoro de paixão, só que tem muita gente que detesta. E que irmã é chata pra caramba. Death Parade. Death Parade é bom. Death Parade também. Death Parade é legal. É bem legal. E Overlord, One Punch Man. Uma coisa que todos esses têm, principalmente se você comparar a qualidade das animações da Madhouse 2010 pra frente, de 2010 pra trás, você vê que eles dão um salto muito grande, assim. A animação fica muito fluida, muito bonita, as cores bem vivas, né? Isso chama tecnologia. Eles, sim, mas... A tecnologia avançou e eles conseguiram novas formas de fazer animação. Sim, mas eles conseguiram se adaptar muito bem a isso, né? Eles não deixaram a qualidade. A qualidade só foi aumentando. Progresso chama atenção, né? Eu adoraria que a Toei aprendesse alguma coisa com eles. Ah, não vai aprender nunca, esquece. Fazer o quê, né? Verdade. E aí, fechando esse recapitulado, assim, dos principais animes aqui na nossa opinião aí, né? Outros destaques aí da Madhouse também são os OVAs, né? E filmes, né, animações que elas fizeram, né? A gente comentou mais cedo, né? Do Ninja Scroll. Tem algumas mais recentes também, né? Que a gente pode falar, mas enfim, não estendendo muito, assim, a OVA tem, Madhouse tem participação, assim, muito grande, né? De muita coisa importante, né? Uma coisa, eu acho que uma das obras, assim, que a gente não falou muito, que acho que só tem OVA pela Madhouse, é, por exemplo, Hellsing, que foi muito forte, né, na época. E aí tem muita coisa, né? A maioria dos animes que a gente já falou tem OVAs próprias aí, né? Continuando, estendendo a história, né? Eu vou só fazer um adendo no que o Rods falou. Hellsing, quando ele foi lançado em anime, ele deixou um gosto meio ruim. Muito, né? Muito ruim. Eu acho, porque ele não explorou, assim, ele foi um anime que, ele fugiu totalmente da história do mangá, né? Ele não explorou os temas, não explorou a personagem direito, então o pessoal ficou meio assim, não é um anime muito bom, mas também não é ruim. Mas com Hellsing, o Ultimate. Era até um reflexo da época, né? Que era meio tendência, né? Do pessoal fazer isso, né? De não fazer adaptação literal, né? Fullmetal sofreu um pouquinho com isso, apesar do sucesso, né? Mas tem diversas outras obras aí que a gente não vê a adaptação exatamente, né? Mas com o que o Etria falar, os OVAs da Madhouse, aí é outro patamar, cara. Sim, eles elevaram Hellsing a um nível que você fala, ótimo, por favor, faça mais coisas desse tipo. Peguem séries antigas, transformem elas de volta em OVA, seguindo mais um mangá, se já tiver terminado, e tá ótimo, né? Até hoje eu desejo. Até hoje eu desejo. Por favor, faça a mesma coisa com Tenjo Teng. Detesto o mangá. Nossa. Eu acho que o mangá terminou de uma forma horrível. O autor não sabe finalizar. Ah, é o Allgreat. O Allgreat, ele é muito bom desenhando, mas pra contar uma história, ele se perde muito fácil. Ele se perde muito fácil. Mas, por favor, volte, reconte a história, termine a história até o final. Quero ver as lutas, algumas animações feitas de volta, né? Ah, é... Verdade. E aí, por fim, né, falando ainda de Madhouse, assim, um fato legal também é falar dos filmes dela, né, que aí a gente tem várias e várias obras aí de sucesso, né, a gente falou de parcerias aí com nomes, assim, importantes da época, né, mas tem outros filmes aí, é mais, como que dá pra explicar? É outros filmes com maior autonomia da Madhouse, né, acho que é o caso, sei lá, do próprio Headline, então há destaques legais aí, só pra gente falando, fechando os filmes aí, então, tem um destaque legal aí com o próprio Headline, né, que tem participação e tal, mas é, tive bastante daquela cara da Madhouse aí do começo de 2010 aí, né, até na verdade ele foi lançado em 2009 e tal. O Ninja Scroll foi bastante importante, né, pelo que ele lançou ele de tendência, né, pra galera. O próprio Animatrix, né, que saiu aqui como formato de filme, né, então ele é importantíssimo, né. Enfim, é, tem diversas outras participações, assim, pesquisando, assim, isso eu não tenho total certeza, mas até acho que tem uma participação com a DC, acho que num filme do Batman lá, de Lendas dos Cavaleiros das Trevas lá, uma série de contos lá, meio que no universo lá, próximo do Nolan, ela tem participação nisso, enfim. Muito bom aqui. Tem bastante coisa interessante, né, nessa história aí da Madhouse, né? Além de filmes dos animes conhecidos, né? Filme de Sakura Card Captors, Trigon, enfim. Mas é legal, assim, a gente passar por essa lista, dar alguns exemplos, assim, pra pensar, olha, como tem bastante obra aí consagrada, né? Bem querida, que foi feita, né? Saiu por esse estúdio aí. Então é interessante. E aí abre até uma discussão legal, assim, da gente falar um pouquinho da nossa percepção da Madhouse, né? O que a gente acha e tal. Se a gente para pensar, escutar um pouquinho a comunidade e tal, acho que a principal coisa que a gente tem, acho que, de impressão, principalmente dessa Madhouse aí de 2011 até 2015, mais ou menos, principalmente, era a qualidade, né? O pessoal sempre destacava isso, né? Acho que talvez seja essa o maior mérito, assim, em comparação com outros estúdios, né? Se você olha a questão de qualidade da Madhouse, ela é uma das favoritas da galera, né? Fã de anime. Isso. Né? Presta atenção em estúdios. Pra mim, ela tá entra fácil no meu top 5 de estúdios favoritos de anime, né? Madhouse tá ali, Shaft tá ali, tem outros também, cara... que eu gosto bastante de prestar atenção. Madhouse eu presto bastante atenção, porque se olha por temporada, tem Madhouse nessa temporada, um voto de confiança total. Ela nunca me decepciona, ela não é de me decepcionar. Então eu prefiro dar uma olhada, né? Eu acho assim, então, que a galera gosta naquela questão. O pessoal cresceu vendo animes pela internet, prestou atenção em estúdios, sempre vou olhar naqueles estúdios que valem muito a pena. Aquelas coisas que são ótimas, são boas. Madhouse é um dos primeiros. Uma coisa que me fez, chamou muito a minha atenção na época, né? Porque assim, a minha vida de anime, né? Começou muito cedo. Eu assistia na televisão, na TV aberta, na TV paga, no Cartoon Network, lá quando eu já tinha meus 7, 8 anos. Mas quando eu comecei realmente a pegar e prestar atenção nas coisas, foi lá por volta do meu primeiro ano do colegial, no ano 2006. E um dos animes que mais me chamou a atenção pela qualidade, pela limpeza dos traços, pela limpeza da animação, por tudo, foi Black Lagoon, né? Oh, puto. E você consegue ver até hoje a diferença. Tem anime que de hoje, usando a tecnologia de hoje, não bate a qualidade que eles alcançavam em animes como Black Lagoon ou, às vezes, até alguns episódios de Claymore, né? Todos, assim, todos tinham suas distinções em relação ao ambiente. Por exemplo, Black Lagoon é um ambiente um pouco mais claro, né? Porque você tá mais na floresta, naquelas áreas. E Claymore, por exemplo, é um ambiente mais hostil, né? Então, você, até na animação, você consegue ver que eles passam bastante bem esse tipo de clima, né? Essa tensão, esse tipo de sentimento. Death Note também, você consegue sentir bastante isso. A adaptação mexe muito com isso, né? A gente falou já até tal, mas a obra ser boa ou não, né? É mérito do material original, né? E aí a galera vai questionar, então. Mas como é adaptado, né? Como o cara coloca elementos audiovisuais, né? Aí que a gente tem a diferença, né? O Ether falou aí, tratando de clima, né? Pensando no som ambiente que vai trazer tal coisa, usando uma identidade visual que faz sentido, né? Pra aquilo que tá sendo adaptado. Então tudo isso, assim, em traços aí, tá no currículo aí legal da Madhouse, né? No jeito que eles gostam de fazer, né? As animações, ou como eles respeitam o material original, esse tipo de coisa, assim, mais ou menos. Óbvio, né? Tem exceções, né? Nem tudo também é sucesso absoluto, bem adaptado e todo mundo gosta, mas, assim, a média geral é bem melhor, assim, é bem alta. Isso é verdade, isso é verdade. continuando aqui, né? Vamos ver recomendações de animes da Madhouse aqui da galera. Tem um monte de animes muito bons na Madhouse que a gente gosta e vamos tentar recomendar alguns pro pessoal, né? Vai acabar, assim, virando quase um top do Projeto X, assim, mas da galera que tá aqui, né? E é legal porque, como a gente tá falando do estúdio aí, cheio de obras, né? Então acho que é nada mais justo da gente pegar esse espaço aqui e fazer umas recomendações, né? Tem muita gente que não é direto, né, do público aí do anime mangá, então recomendações são sempre bem-vindas, né? Acho que é por isso que é da nossa ideia e tal, né? Pensando principalmente em recomendação, eu vou abrir falando, então, de uma obra que eu gosto muito da Madhouse, né? Eu conheci primeiro pela animação, depois eu dei uns pulos no mangá, né? Pra falar que, inclusive, a gente já tem um podcast sobre eles, né? Que é uma obra que eles fizeram em 2010, né? Chamada Heibou Nisharu Kubo no Shinshishininha. Falando um pouquinho, assim, da obra, é basicamente retratado, assim, a vida de um grupo de jovens que eles são sentenciados, né, ao sistema lá de punição do menor do Japão da época pós-guerra, né? Então, esse grupo aí de jovens, eles se conhecem na penitenciária, cada um lá, entre aspas, cometeram um delito lá. E aí ele explora muito o psicológico e o porquê deles estarem ali, fala muito de valores, de ética, né? É uma jornada muito sofrida, né, dos personagens. E aí acaba sendo um bom drama, meio fora da curva do que a gente tá acostumado aí com o anime, né, que é um negócio mais aventuresco e tal, né? Então ele fala muito disso, assim. Eu não vou me alongar tanto aqui porque a gente já tem até um podcast, né, sobre Rainbow, mas pensando em recomendação eu vou destacar porque é algo bem legal e bem fora da curva, né? E a opening, provavelmente ou quem editar aí colocou, pode deixar um gostinho assim da qualidade que a gente tem, do clima, né, que a gente tem dentro da animação e tal, né? Então, minha recomendação aqui é de um anime que a gente também tem podcast aqui no Projeto X Podcast. Tem uma galera que é mó fã dessa obra aqui e que já foi anunciado uma terceira temporada, olha lá, depois de alguns anos, que é o Shihaya Furu. Shihaya Furu é um anime de esporte. O esporte usando o Karuta. Karuta é um jogo de tapão, na verdade. Não é isso. É o próximo, não, mas tudo, né? Bem. É você pegar a carta no chão de acordo com a palavra, né? Esse enunciado. Então, ele tem uma grande qualidade de animação. Ele tem aquele ritmo do anime de esporte, que ele é um anime de esporte, no fim das contas. Então, você vê aquela parte de agilidade, de velocidade, de prestar atenção. Além de uma história com um drama e também um romance. Então, você vê esse grupo aqui, né, formando o clube de Karuta, indo nos torneios, tentando pegar as cartas. Enquanto isso, tem a protagonista, que ela tem que lidar com a vida social um pouco dela, com um amigo que gosta dela e com ela que gosta de um cara, né? Então, a gente vê muito essa parte, que é muito bom. Primeira temporada foi um estouro, estourou a parte de Karuta, popularizou demais esse negócio. A segunda temporada também foi muito bom, virou dois filmes e finalmente vai vir uma terceira temporada, que eu tô esperando pra caramba. E a galera aqui da staff que é fã também tá esperando pra caramba. Né? Sim, né? Destaque legal do Shihaya Furu é esse lance do Karuta, né? A galera que tem a oportunidade de conhecer uma tradição japonesa, né? Pela animação. E aí, tudo que o Seiji falou, isso é bem bom mesmo. Sim, sim, muito bom. E a minha recomendação aqui, de início, né? Acho que dá pra colocar aí, ó, Millennium Actress, do Satoshi Kon. Tem o cast, é uma das melhores experiências cinematográficas que eu já tive. É realmente, assim, ao meu ver, é um filme, assim, mais de 10 de 10. 10 de 10 mesmo, sabe? Caraca, é... Sim. Nesse filme aí, top rápido desse filme é o seguinte, são duas pessoas que querem produzir um documentário sobre uma atriz, que já é uma atriz lá pelos seus 80 anos, e você vai acompanhando esse documentário enquanto ela mistura a história dela de realidade com a fantasia dos filmes que ela filmou nesses meio tempo. É uma coisa bem diferentona, assim, vale muito a pena conferir. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de recomendar da Madhouse, mas o primeiro que eu vou recomendar, até a gente comentou um pouco dele, é o Needle. Needless. Por que eu vou recomendar esse anime? Se você assistiu Tengen Toppa Gurren Lagann e gostou do estilo, Needless é um pouco parecido. Então, estilo absurdo, exagerado, os personagens gritando, apelando os pulmões, cenas de luta absurdas. É basicamente o que define Needless. E apesar de ele acabar meio assim que abruptamente e eles terem feito uma série assim, ah, a gente vai fazer uma série que é fechada nela mesma, ainda assim é muito interessante de ver. E porque, até porque se você gostar da temática, gostar da ideia, você pode ir no mangá. E eu também cheguei a conferir o mangá. Eu acho que o mangá chega a ser quase, se não até mais absurdo que o próprio anime. E é um anime, no geral, assim, bem animado pra época, é divertidinho e, no geral, um bom anime de pancadaria e tal, se você gosta do estilo e tá procurando alguma coisa nova que você talvez não tenha visto. Essa é a minha primeira recomendação. Pulando, então, pra minha segunda recomendação aqui, galera, e agora o momento de destaque aí desse podcast. Eu vou falar aqui do meu anime, né, barra mangá e favorito, né, que é Hajime no Ippo, né. Ah, por que não estou surpreso? E aí, antes de falar, provavelmente não vou me alongar de novo, porque nós temos um podcast também sobre Hajime no Ippo, e ele vai também estar linkado na postagem, mas só pra quem tá aqui de curioso entender um pouquinho, né? O Hajime no Ippo, né, ele tem 3 temporadas aí feitas pela Madhouse, né? Então é uma continuidade de sucesso, né, e se tudo der certo, quem sabe um dia nós teremos a quarta aí. Mas falando um pouco aí do plot, né, da história, né? O Hajime no Ippo, ele é um anime de esporte, né? Focado no boxe, e ele fala basicamente aí da história de um garoto, né, no começo, né, da história e tal, né, que já tem mais quase de 20 anos, né. Ele fala então da progressão de um garoto, né, chamado Makunouchi Ippo, né, que entra no esporte e que é principalmente ter a visão do que é ser forte, né. E aí, dentro dessa filosofia, ele avança, né, muito. Então ele é um anime muito motivacional, de entendimento, de mensagens positivas, né, de você conseguir estabelecer metas e objetivos. E aí ele também é muito bem temperado aí com técnicas do esporte, né. E o boxe tem muito disso, né, de tradicionalismo e técnicas, né. Então ele é um anime de esporte que ele não tá só focado no progresso lá dos protagonistas, ele fala muito do esporte mesmo, né, como técnica, explica muito. Então eu acho que um dos destaques que eu sempre dou pro Hajime no Ippo, ele é um dos animes de esporte que mais fala da técnica do esporte, né, literalmente da aula, né, do que ele tá falando, tanto em posicionamento, né, em execuções de golpes, enfim, é, tem toda uma parte bem técnica e bem legal, né, que o próprio autor ele bota nessa história, e a Madhouse consegue transformar em algo fluido, né, falando de animação de boxe, né, que é um negócio tão humano, né. E aí um lance que eu acho muito legal também é a evolução e aventura dos personagens que estão ligados aí nesse núcleo aí junto com o Makunouchi Ippo, né, que é o protagonista, né. Então a gente fala de categorias de luta, a gente fala da mídia, né, que tá cobrindo as lutas de boxe, ele passa por lugares aí importantes do Japão, fala de estilos de lutadores diferentes, né, é, casa com um núcleo aí também secundário legal, né, de pessoas que estão envolvidas pelo Ippo, né, que sofrem as consequências ou não, né, de ter que conviver com a pessoa que tá aí dedicado ao esporte. Enfim, eu acho uma recomendação, assim, bem legal e bem justa, assim, pra quem quer ter experiência do anime de esporte, assim. Não é só porque é meu favorito, mas eu considero, sim, acho que uma das melhores obras, assim, de esporte, né, que foram adaptadas, né, principalmente aí pelo que eu resumi e tal. Minha próxima recomendação aqui é de um anime de alta qualidade de animação. Nossa senhora, é um dos melhores que eu já vi. Esse aqui é o The Tatami Galaxy. Um anime que já passou no bloco Noitamina. Ele é dirigido por um cara que é excelente animador, né? É um excelente diretor, o Masaaki Yuasa. Que você vê, é um jogo de cores que ele usa, algumas coisas sombrias, de acordo com o ambiente. Ele tenta contar uma história que é meio maluca, porque o Tatami Galaxy, ele fala assim, o protagonista que ele não tem nome, mas a gente vê a história dele sendo contada dentro de uma universidade. Ele quer entrar dentro de um círculo, um clube, né? Só que cada episódio ele é entrado numa maluquice. Uma maluquice que ele é rebobinado ao final do episódio. E ele volta no novo começo. Um novo começo que ele entra de novo no clube e acontece outra coisa maluca. Então a gente vê muito esse ciclo acontecendo em cada episódio. E a gente vai descobrindo o que tá acontecendo nisso aqui. E a gente vê então todo esse jogo de cores, esse jogo de sombras que a gente vê misturado a tudo. Uma história bem doida, mas que ele é muito intrigante. Então você presta atenção porque você quer saber o que tá acontecendo. O que é isso? Por que eles fazem isso? Por que o diretor ele tá experimentando o anime dessa forma? Então quando você for ver esse anime, você vai se impressionar com essa alta qualidade de animação e com essa história que é meio maluca, mas que ela tem uma propósito, né? Porque ela é sendo feita desse jeito. E de um bloco de animação que a gente adora, que é o Noitamina. Ele passou ali, então ele é um dos melhores que passou nesse bloco, na minha opinião. E acho que vale a pena. Madhouse caprichou pra caramba esse diretor, então caprichou mais aí. E lembrando também que o bloco Noitamina tem um podcast aqui no Projeto X. Sim, caramba, a gente gosta da Madhouse mesmo. E eu falei desse anime. E agora é minha vez, minha segunda indicação aqui é Death Parade. Você acompanha um cara que ele é um barman, só que na verdade ele é um pouco mais que o barman, que ele decide, ele tem uma rápida conversa e depois um desafio, vamos botar dessa maneira, que vai determinar se a alma daquela pessoa que acabou de morrer vai pro inferno, ou vai pro nada, ou vai pra reencarnação, ou vai pro que você acreditar. Ele é o cara que julga você, se você é digno ou não, o que você merece. Esse anime, ele tem a opening que mais engana. Abertura feliz, uma música feliz, pessoal dançando pra caramba. Abertura é muito boa. E a história fala de um purgatório. Só não engana menos do que aquele Selfish Princess. Tem umas aí que enganam meio, realmente. Mas uma coisa interessante, né, que é desse anime, é que ele é muito do tipo, você pode não ter sido a maior pessoa na sua vida, né, assim, quando você tava vivo. Mas você é dado uma última chance, né, do tipo assim, você consegue ser melhor do que você era ou você não consegue ser melhor do que você era. E eu acho que é interessante esse anime por causa disso, porque ele põe as pessoas em situações, né, que, nossa, uma pessoa consegue não ficar brava na situação, né? Uma consegue perder tudo que ela podia ter ganho ali. Então, eu vou falar rapidinho aqui. Eu vou recomendar, como a gente já tinha falado, Hellsing Ultimate. Porque Hellsing Ultimate eu acho que é o ápice do que você vai encontrar, é quase um dos ápices que você vai encontrar em relação a adaptações fidedignas de mangás pra animação. E foi extremamente bem animado, foi muito bem ambientado, assim, colocaram tudo que tem que colocar e não mediram esforços. Eu acho que é um trabalho que vale a pena ser visto. Não importa se você conhece ou não o mangá de Hellsing, vale a pena ver pela qualidade da animação e pela história. O legal de Hellsing, assim, é a temática, né? Então ele tá falando aí de vampiros, né? Criaturas da noite e toda uma mitologia que envolve lá o maior vampiro de todos os tempos, né? Uma batalha lá que envolve a religião daquele universo, né? Tem muita coisa assim, meio que no sentido assim épico, fantasioso, assim, que é bem legal, assim, Hellsing escala muito, né? Isso, né? Só que também tem bastante coisa agora, né? Então tem todo esse equilíbrio aí que chamou sempre a atenção, né? De quem queria ter algo mais nesse sentido, assim. Eu gostava bastante, assim, foi uma das primeiras coisas que uma das primeiras animações assim, que eu peguei pra assistir desde o começo até o fim, assim, e sempre chamava essa atenção, assim, o negócio ser bem forte, né? Ah, sim, com certeza. E aí eu vou iniciar, então, o terceiro bloco aqui, né, galera, de recomendações. Eu vou pegar uma parada agora um pouco mais autoral, assim, né, mais diferente aí também, de novo, né, daquela fantasia, animação e tal, que a gente tá mais acostumado com animes, né, e vou falar de Kaiji, né. Também tem duas temporadas adaptadas pela Madhouse. E um spin-off sendo lançado essa temporada. É, o Mr. Tonegawa. Também tem um outro que é do mesmo universo, que é sobre um jogador de shogi. O Akagi, né? Akagi também é Madhouse. E aí, falando um pouco aí da ideia da animação, né? E por que eu acho legal de novo destacar. E falando de novo que nós temos um podcast que fala de Kaiji, né? Então fica a recomendação. Dá lá. De novo aí do Projeto X. Mas o lance do Kaiji, assim, né? Ele sai um pouquinho da fantasia dos animes, né? De batalhas, né? Aventuras e tal. E ele é basicamente um anime focado em ética e em apostas, né? Acho que é a ideia principal do Kaiji, né? Então o protagonista, ele se vê endividado, né? Por uma situação lá pessoal, né? Ele faz uma escolha lá que acaba prejudicando ele. E aí, de uma maneira, assim, mais plausível de pagar a dívida, né? Já que era um valor alto e o próprio agiota, né? O cobrador dele sabia que ele não ia conseguir fazer isso lá com o salário, com a condição de vida dele. É ofertado pra ele entrar numa espécie de um jogo, né? Que as apostas são bem altas e a recompensa pode ser grande. Mas do mesmo jeito que a recompensa é grande, ele poderia se afundar muito mais, né? Por causa disso, né? Então, ele se passa, assim, em diversos arcos, né? Que é o Kaiji basicamente tentando se adequar financeiramente ou tentar ajudar outras pessoas, né? A conseguir dinheiro ou se recuperar de situações. E aí, a graça desse lance aí das apostas é porque são jogos que não são nada tradicionais, né? Dentro do que a gente pensa aí no ambiente de cassino e tal, né? Então, são diversos, assim, dá até pra brincar, né? São diversos minigames, assim, né? Diversos jogos, né? Em cada arco, que ele tá lá competindo com outras pessoas e arriscando, inclusive, a própria vida, né? Pra conseguir esse retorno financeiro. E é legal porque, como a gente tá falando, então, de jogo, né? De aposta entre aspas, né? Em alguns casos, né? Tem muito um lance mental, né? De você prever, de você saber em que situação você tá se colocando. E acho que é essa interação aí que deixa tudo mais curioso, assim. Eu gosto bastante, né? Da vibe. E aí, de novo, né? A animação, o próprio estilo visual também, ele é bem, bem, bem diferente do que a gente tá acostumado com animes, né? Ele tem um negócio bem cru e bem simplista, né? Em alguns pontos, assim, pela cara dos personagens, apesar de a gente ver claramente as emoções deles retratadas, né? Apesar dos caras serem mais simples e tal. Enfim, é uma recomendação que eu acho bastante fora da curva aí e vale pra quem tá curioso, quer ver uma coisa mais diferente aí, Kaiji, né? Anime com o melhor narrador, né, Rod? Ah, bem lembrado, Sergio, o melhor narrador das histórias dos animes. Muito bem pontuado. Minha recomendação aqui é de um anime que eu gosto bastante. Tem um monte de galera que eu sei que gosta deste anime, desta história. Adoro. Que é o No Game, No Life. Tá, a gente não tem podcast dele, ainda. O No Game, No Life, pra quem não conhece, é basicamente uma história sobre gambles, apostas, né? Igual do Rod falou, Kaiji também. São apostas que vão acontecendo. Então, tem duas pessoas, o Sora e a Shiro, são dois irmãos, eles são dois hikikomoris, e de repente eles são transportados pra um outro mundo, um mundo de jogos. Ou um mundo, na verdade, que obedece regras de jogos, que não tem violência, mas você derrota outros por meio de apostas. Joga um jogo com apostas, e você precisa derrotar o adversário usando essas regras de jogos estabelecidos. Então é bem interessante pra quem gosta desse tipo de história, o gamble, a aposta, né? E a animação do No Game No Life, ela é muito boa. Pra mim, ela é excelente a forma como ela é animada. A história também eu gosto. E eu acho assim, melhor do que o No Game No Life, é o filme do No Game No Life, No Game No Life Zero. Aquilo, nossa, é um filmaço. De questão de história, em questão de qualidade, eu fiquei emocionado, cara, com algumas coisas naquele filme. Rapaz do céu, é excelente. Se você viu No Game No Life e não viu o filme, assista o filme agora, cara. Que ele é de outro mundo também. Não dá pra assistir o filme sem ter visto o anime, né? Não sei se não dá, cara, porque... Mas perde, é uma continuação, né? Tem que estar... É porque não são os mesmos personagens, né? Do filme com o anime. Mas são os mesmos seiyus. Ah, mas é tipo a mesma temática. São os mesmos seiyus. Os mesmos seiyus, eles estão ligados de uma certa forma. É porque ele é um prequel, né, o filme. Show! Ah, minha próxima recomendação aqui é um anime onde todo mundo assiste errado, que é o One Punch Man. Ah, falou errado, Di. É what? Bota aí na edição. Porque todo mundo assiste ele pensando que é anime de ação, e não, mas é um grande anime de comédia. E É um anime de comédia, cara. Desculpa, ele não é de ação, você não é pra ser levado a sério. Sinto muito todos vocês que vejam isso, mas vocês estão só errados. E vale ressaltar aí também a dublagem que a Netflix fez, né? É maravilhinda. Ah, legal. Sim, né? E aí a curiosidade é essa mesmo, né, Jim? Ele funciona mais como crítica, né, aos animes aí de porradaria e tal, do que como o próprio anime de porrada, sim, né? Sim, sim, sim. Você falou que o pessoal confunde. Errado. O pessoal fica, cara... Não crítica, né? Acho que diria sátira, sim, né? Seria mais... É uma sátira barra desconstrução. E aí é bem legal, né? Ele basicamente fala do herói que atingiu o poder supremo, assim, né? Então ele não tem mais desafiantes e a gente acaba vendo... É, na real ele seria o Superman, né? Seria a história real como deveria ser a história do Superman, vou falar a verdade. É, depende, né, cara? O Superman tem fraquezas e tal, né? Mas assim, é o lance do herói supremo, assim, é o cara que não tem com quem igual, porque ele sempre resolve as coisas com um soco. E essa que é a graça do anime, assim, né? Você vê o mundo todo escalado em diversas quantidades de poder, né? Os heróis se virando, mas sempre vai ter o cara que consegue resolver pro soco, né? Então, quão forte ele é. Não, mas isso também é a grande piada, mas também a grande crítica dele, né? Que é o personagem fica tão forte, mas tão absurdamente forte, que o que resta pra ele? Fica boring a vida dele. Então, é exatamente isso. É. Fica tão boring, mas tão boring que ele não sabe mais o que fazer. E esse Projeto X não tem podcast, né? Quem sabe um dia, hein, galera? Um dia. Tá vindo segunda temporada aí de One Punch Man, né? Pena que trocou o estúdio. Por meu terceira recomendação, esse acho que é um filme que quase ninguém viu. Eu não vi legendado, eu vi no original em japonês. Eu não sei falar japonês perfeitamente, então eu não peguei todos os textos. Mas o que eu posso dizer, a animação é muito legal. O filme, no caso, se chama Headline. Esse é um anime de corrida. Mas não é aquelas corridas igual a Speed Racer, não. É aquelas corridas futurísticas que beiram um absurdo. E se você gosta, por exemplo, assim, de coisas absurdas, coisas que escalam a níveis e proporções quase que galácticos, é um filme pra você sentar, passar uma, duas horas vendo e sair assim falando, nossa, caraca, isso foi divertido, isso foi. Caralho, porra. É exatamente isso, eu vou até pontuar aí no meio da sua apresentação, que a headline é basicamente assim, a corrida maluca vezes mil, ou vezes um milhão, sei lá, assim, porque é assim, é tão absurdo o que os caras fazem com os carros, assim, né, pra conseguir correr mais e tal, que, meu, é muito divertido, bem divertido mesmo. Sim, eu gosto bastante. E aquela coisa assim, quando você acha que não podia ficar mais doido, os caras vão lá e piram ainda mais. Aí você fala, porra, ainda dá pra ficar diferente. E aí um mérito legal aí também, desculpa aí interromper também. Não, de boa. Mas é também esse lance da velocidade na animação, né? De como que os caras botam aquela intensidade, né? Sim, esse é um anime que você consegue ver bem as capacidades, a habilidade da Madhouse de animar, de dar essa sensação, porque realmente, você vê o anime e você pensa, meu Deus, tá rápido. Você consegue sentir a velocidade no carro. É bem legal, é muito bom. E aí, pra fechar aí minha lista de recomendações, eu vou agora pra um outro gênero de anime aí, que são os animes musicais, né? Vou falar de Beck, né? Então, Mongolian Shop Squad, né? Que foi de 2004 a 2005. Esse anime, de novo, assim, é outro ponto fora da curva, assim, né? Eu gosto muito quando as animações, elas saem desse antro do shonen, do shoujo mais clássico de romance e tal, né? Que tem uma parada mais diferente, né? Apesar de não ser tão, tão diferente assim, né? É um cotidiano normal e tal. O Beck, ele basicamente fala da progressão aí de uma banda e principalmente de um personagem aí, né? Que é o Koyuki, né? Que ele é um garoto de colegial lá que tá se entendendo, né? E ganhando a personalidade que ele precisa. Ele conhece pessoas extraordinárias, né? que vão rodeando ele na história do anime da própria banda, né? E basicamente assim, se eu fosse resumir assim, é um anime de muita energia, assim, né? De você ter muito sentimento, né? Ter muita a valorização do que a galera pensa, do que eles querem e tal. É uma interação social muito, muito legal mesmo. E principalmente, né, pra gente estar falando de música e tal, tem muita energia, né? Então, você vê as canções, né? E como é uma adaptação de um anime de música, é bem legal a possibilidade de você ver aquilo que foi desenhado, né? O que tava só no mangá, ganhando sim essas versões de canções, né? Então você vê os personagens criando as músicas próprias, né? As canções, acho que isso é um pouquinho a cerejinha do bolo de qualquer animação de música, né? O próprio Nana aí, que tem um destaque bem legal também da época e tal. Então eu gosto muito dessa vibe aí de banda, de pessoal evoluindo e tal. Provavelmente a gente tocou a opening aqui ou alguma musiquinha do anime pra situar vocês, mas eu recomendo muito por isso. Se não tocou, tá tocando agora. Editor, se vira. Mas eu fecho assim, recomendando muito por isso, assim, uma experiência de novo diferente, né, e de novo com aquela qualidade que a Madhouse faz, assim, né. Eu vou deixar até na postagem, assim, o vídeo lá que eu encontrei quando eu tava pesquisando, né, sobre openings de anime, né, feitos pela Madhouse, a evolução, e você vê a energia que a Madhouse faz em colocar esse lado musical também nas animações, né. Então eu vou fechar, assim, a minha recomendação. Vou falar aqui minha última recomendação, que não é fácil pensar numa última recomendação aqui, porque tem vários animes que eu poderia ter falado, né, tipo Sakura, Nana, Paradise Kiss, One Out, Ace of Diamonds, Mahouka, o Hunter x Hunter da Madhouse também, e vários outros. Mas eu vou pegar um anime aqui mais recente desse ano, começou em janeiro, né? Que é o Sora Yorimoto Ibasho, A Place Further Than the Universe, um lugar mais longe que o universo. E ela fala das garotinhas que querem ir visitar a Antártica. Ele é muito legal. Você não avalia ele em questão de animação. A animação ela é bem ok. Mas a questão de como a história é contada, de como ela é tratada, de como ela é humanizada. Toda essa situação, né, das personagens. Tem uma garota, que ela é uma estudante na escola normal. E ela tem um sonho de poder visitar vários lugares, enquanto ela quer aproveitar a vida. E ela descobre uma pessoa que tem um sonho de visitar a Antártica. A Antártica porque a mãe dela, que era uma exploradora, ela estava lá na Antártica e nunca mais voltou pra casa, né? Então ela tem esse sonho. E encontra outras duas garotas também, né? Que elas têm essa vontade e embarcam nessa viagem também, né? De que vamos encontrar um jeito de visitar a Antártica. Encontra no meio da história um jeito, um grupo exploratório que também vai pra Antártica. Isso é legal. A ideia, então, de que um sonho quer ser atingido, enquanto os adultos sabem a verdadeira história do que aconteceu com a mãe dessa garota. E assim, eles só deixam aprovar essa viagem. Por quê? Porque sabe que essa garota está entre amigas. Amigas de verdade que vão apoiar ela em qualquer momento, né? Vão dar suporte. Vai aguentar essa história, né? Essa viagem, essa jornada. Que, como eu falei, é muito linda. É muito humanizada a forma que ela é contada. Me chamou muita atenção. Um dos melhores animes daquela temporada que passou lá para janeiro, né? Foi muito bom e curioso no momento que a Madhouse ela estava lançando na mesma temporada um novo Sakura e a segunda temporada do Overlord. Ou seja, três animes da Madhouse na mesma temporada lançadas, cara. Então, caraca, né? Então eu penso, isso é raro pra caramba na Madhouse. E os três foram muito bons. É que, ou seja, deixa eu contar uma coisa, que a Madhouse ela foi vendida, né? Então, não é mais a mesma pessoa que manda. Por isso tá começando a sair terceira temporada das paradas, mais de um anime. Mas por eu fiquei impressionado. Três animes da Madhouse na mesma temporada. Os três são bons. Cara, os três me chamaram a atenção. Porra, tá legal. Continua assim, Madhouse. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Que é de coração, muito bom mesmo, só tem que ver. E pra terminar a minha recomendação, minha última recomendação, eu vou recomendar mais um anime do Satoshi Kon, lembrando que nós estamos no podcast, que é o Paranoia Gente. Que eu não vou me alongar muito não, mas esse anime, ele, ao meu ver, ele tem o objetivo de passar uma mensagem e dois sentimentos. é um anime cabeça, tá? Mensagem tem a ver mais com o que as pessoas acreditam e que as coisas se repetem. E o sentimento que tem que ele tenta passar é o sentimento de estranheza. E o outro é de inquietação. Você fica inquieto, você... É esquisito, sabe? É, não sei explicar. Mas é que a história vale muito a pena. Pra você ter ideia, assim, só pra você ter uma ideia do que eu quero dizer com esse sentimento, procura a abertura dele no YouTube. E assiste a abertura dele no YouTube. Você vai ver que ela passa um sentimento assim muito esquisito, muito estranho. Te incomoda, sabe? E eu acho que esse é um dos objetivos desse anime. É diferente. Todo mundo sorrindo me incomoda. Eu acho que eu nunca assisti, então não poderia dizer nada. Pega aí a abertura pra você ver então depois. Então, pra fechar aqui as recomendações, né? Eu vou dar minha última recomendação, que é uma recomendação mais recente, até tá na terceira temporada, tá vendo? Alguém consegue chegar na terceira temporada, tá vendo logo? Aprende. É o Overlord. É um anime muito bom, tem uma adaptação excelente em relação ao material de origem, que é a Light Novel. E a primeira temporada foi magnífica para apresentar os personagens, colocar assim, a história como onde ela ia. No 2 teve um bom aprofundamento e a animação não pecou na qualidade, só melhorou. E agora no 3... a história continua a se desenrolar, ficar mais complexa e continua não deixando nada a desejar. É um dos melhores animes da temporada e acredito que é um dos melhores animes dos últimos anos também. Overlord, só o que eu posso dizer. Recomendo pra caramba. Overrated. Caramba. Pode até ser. Eu gosto. Continua sendo muito bom. Bom, então vamos acabar esse podcast aqui, né, galera? Valeu por vocês escutarem esse podcast. A gente falou bastante coisa aqui da Madhouse, né? A história dela, os pontos positivos dela, as coisas boas, um monte de cronologia que a gente já falou. E várias recomendações aqui. Então, se vocês têm algum anime da Madhouse que a gente não falou aqui, falem, comentem, mandem e-mail. É, exatamente. Eu tava pensando nisso, galera. Exponham aí o qual... Essa é a grande pergunta, né, desse qual cast. Qual que é o favorito de vocês, assim, é o que vocês recomendam, é isso aí. Quais são suas 4 recomendações? Fora desses que a gente falou, quais que vocês recomendariam pra gente assistir? também. E quem sabe a gente faz podcast de outros estúdios de animação também. Acho que vale a pena. Um dia eu quero fazer um da Shaft, por exemplo. Opa. Ah, é isso aí, galera. Então, opinem aí se vocês gostaram do formato. Eu agradeço aí todo mundo que participou, né, Seiji-san? Valeu, galera. Falou e tchau. Até a próxima vez. Falou, galerinha. Tchau, tchau. Valeu, falou. Boa noite aí pra todo mundo. Até. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e vamos gravar esse Caixa de Entrada bem especial do podcast número 250. Ai, que legal, um número bem expressivo mesmo de podcast. Bom, para vocês que escutam o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via por outro local, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Alguns recados. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 47 sobre a San Diego Comic Con 2018, com a gente falou sobre as novidades que tiveram nessa edição da Comic Con, a mais famosa do planeta, né? Muito legal, vão lá, escutem, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto Shiplist número 120 sobre a compositora para animes, a grande Yoko Kanno, no qual a gente tocou um monte de músicas que ela compôs. Vão lá, escutem também, link na postagem. E um último recado aqui, né, para avisar que está rolando a Pod Pesquisa 2018. A Pod Pesquisa, que é um questionário, né, para as pessoas que são ouvintes de podcasts e produtores de podcasts, né? Ela já rola faz vários anos. Essa deve ser a quarta Pod Pesquisa que já está rolando. Você pode acessar ela pela abpod.com.br/podpesquisa. Essa ação vai durar 45 dias. Ela começou no dia 1º de julho e vai durar até o dia 15 de agosto. Então você vai lá, responda os questionários, ajude a traçar um perfil completo aqui, né, da podosfera brasileira, tanto os ouvintes quanto os produtores. Isso ajuda bastante, né, a crescer o podcast aqui no Brasil. Sem contar que essa edição deste ano, né, da Pod Pesquisa, ela está numa parceria inédita com a Rádio CBN também. Então vamos lá, acesse então novamente abpod.com.br/podpesquisa e de preferência marque um projeto desse podcast também. Tá certo, galera? Valeu então por tudo. Bom, agora vamos para os e-mails. E-mails com feedback do podcast da semana passada, que foi sobre histórias de Copa do Mundo. E o primeiro e-mail aqui é do Rafael Tara, e ele fala: bem legal o podcast sobre as Copas. Recomendo que vocês procurem o podcast O Papo do Fino, que fez um podcast sobre cada Copa, que também trouxe muitas informações legais e serve para adicionar detalhes. As minhas primeiras memórias de Copa foram dois jogos da Copa de 94. Foi um jogo que acho que era meu irmão ou meu pai que estava vendo comigo. Disse que tinha um cara que não parava de fazer gol. Depois fui descobrir que era o Oleg Salenko, que fez 5 gols em um jogo contra o Camarões. Também lembro vagamente do Baggio chutando pênalti para fora e a comemoração em casa. Mas a Copa que lembro com mais detalhes foi as de 98 em diante, que ficava empolgado com todos os jogos do Japão e do Brasil. Foi nas quartas o jogo de Inglaterra versus Brasil em 2002. Na Copa de 2002 tivemos o Caniggia, que foi expulso sem entrar em campo por bater boca com o técnico e o quarto árbitro. Maravilha. Algumas curiosidades. Em 2022, a Copa será no Qatar. Será apenas a terceira vez que um país estreante sediará uma Copa. Isso só aconteceu anteriormente, em 1934 e 1930. Em 1934, tivemos a estreia do Egito, que fez apenas 2 gols. Também a Copa com o maior número de estreantes, 10 equipes. Algo que só chegou perto em 2006, com 8 estreantes. Em 1938, tivemos, além da estreia da Indonésia, que vinha com o nome de Índias Holandesas, também tivemos a estreia da seleção cubana, que fez um notório sucesso ganhando da Romênia e perdendo de 8 a 0 da Suécia. Lembrando que em 1938 Cuba não tinha comunismo na época, era com outro presidente, Federico Laredo, e o Fidel era apenas uma criança de 11 ou 12 anos. 1958 foi a única Copa do Mundo que tivemos os 4 representantes do Reino Unido: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Em 82 tivemos a maior vitória das Copas, Hungria, que fez 10-1 em Salvador, mas a estreia de Salvador em Copas foi em 70. Em 78 também tivemos a primeira vitória africana da Tunísia em cima do México. A Tunísia voltou a ganhar em 2018, olha só com quanto tempo. Em 86, a estreia do Iraque. Parreira é o técnico que pegou a maior quantidade de equipes diferentes. Em 82 foi o Kuwait, em 98 Emirados Árabes, em 94 Brasil, em 98 Arábia Saudita e em 2010 África do Sul. Algo que só Milutinovic fez também. Em 86 com o México, em 90 Costa Rica, em 94 Estados Unidos, em 98 a Nigéria e em 2002 com a China. Bem legal ver as curiosidades que vocês conseguiram separar para um podcast. Bom, Rafael Tara, muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu por todas essas informações e curiosidades. Foi bem legal, cara. Por favor, continue mandando mais e-mails também. Próximo e-mail aqui do Rui Carotti. Ele fala: primeiramente, parabéns pelos 250 programas. É uma marca maravilhosa. O esforço de vocês em colocar este podcast, mas as playlists, os pressocasts, etc., é fabuloso e merece tanto o nosso respeito quanto admiração. Vocês merecem muito sucesso. Você imagina como é um esforço danado, cara. Ai, meu Deus do céu. Sobre o cast do fim, não vou falar nada. É a pior coisa você passar muito tempo para se decepcionar com o final de qualquer obra. Talvez por isso nossa própria vida já tenha um spoiler inevitável do final e ele é o único para todos. Sobre o cast da Copa, tenho que dizer que, para mim, a lembrança mais vívida foi a sofrida Copa de 82, onde estávamos jogando muito bem com uma escalação de craques de jogos lindos e só precisávamos de um empate. Acho que nossa derrota para a Itália marcou o final de um lado lúdico do futebol. Depois daquilo, todos os jogos ficaram um pouco mais tristes. Bem, o 7-1 de 2014 acho que acaba com qualquer orgulho que possamos ter. Pois disso, espero que o Brasil fique fora de uma Copa para parar de ser besta e realmente jogar futebol. Bem, boa sorte, felicidades, alegrias e paixões inenarráveis. E parabéns de novo. Valeu, Rui Carode. Muito obrigado também pelo seu e-mail. Caramba, lembranças da Copa de 82. Maravilha. Mas valeu por tudo e também continue mandando mais e-mail. O último e-mail aqui, na verdade, um comentário do Colga War. Ele fala: ah, que legal esse cast, bem dinâmico. Fez um resumo falando de todas as copas, não foi maçante e ficou divertido. E duas observações. Seja a escolha do Oliver Kahn para a melhor da Copa foi antes da decisão. Se não me engano, depois dessa Copa, o MVP passou a ser divulgado somente após o término do jogo final. O que faz mais sentido, né? O Oliver Kahn, ele falhou no primeiro gol do Brasil ali. E pra mim, o Rivaldo foi melhor naquela Copa. Sinto muito, o Oliver Kahn. E dois aqui. A história da água no leite é do Lukaku e não do Mbappé, o que não torna a história menos bonita e inspiradora. A história dos dois é muito legal. É verdade, cara, eu me confundi. Deve ser porque eu gostei tanto do Lukaku quanto do Mbappé nessa Copa, então... Mas acabei confundindo. O que eu falei, a história do leite realmente é do Lukaku. Perdão pelo vacilo. Vocês falando aí que tem lembranças da Copa de 98 que estão ficando velhos. Eu tenho as figurinhas da Copa de 90. Eu não tenho mais as figurinhas, eu tinha um álbum. Ah, é uma pena. Não me sinto velho ainda não, mas que o tempo passar muito rápido, ele passa. Aproveitem e abraço. Valeu, Colgar, também por mandar esse comentário. Continue seguindo a gente, continue comentando. Mandando mais e-mail também, valeu por tudo. Bom, galera, então vamos acabar esse projeto de podcast. Muito obrigado aqui pelo feedback. Continue seguindo a gente, mandando e-mail, mandando comentário. Curta a nossa fanpage no Facebook, no Twitter. E falou e até uma próxima vez, tá? Falou, galera, e tchau.